Eu não tô brincando! A vida desse animal está nas suas mãos! Vocês sabem por quê? Os animais não falam? Porque eles falam pra gente pra amar. Não precisa ser dita uma palavra. Caralho! Parece um sapo!